A Sura do Astro Noturno. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo céu e pelo astro noturno. E o que te faz inteirar-te do que é o astro noturno? É a estrela fulgurante. Por certo, sobre cada alma há um anjo custódio. Então, que o ser humano olhe aquilo de que foi criado. Foi criado de água emitida. Que sai de entre a espinha dorsal e os ossos do peito. Por certo, ele sobre seu retorno é poderoso. Um dia, quando forem postos à prova os segredos, então ele não terá nem força, nem socorredor. Pelo céu do retorno da chuva. E pela terra de gretas. Por certo, ele é um dito decisivo. E não um gracejo. Por certo, eles armam insídias. E eu também armo insídias. Então, dá prazo aos renegadores da fé. Dá-lhes um pouco de prazo.